1971 Recife, autorizado 390, via turístico 58. Decola da pistão 90, primeira curva à esquerda. Sai da Fuca, transição Caju. Controle 199.35. Transponder 5437. Na frequência do controle é 1,99,35, chame para o Chevette Senado.